Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Entramos uma sessão de audio-hipnose de 8 em 8 dias aqui na Radar. Já sabem, a primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com um nome que tem sido uma recorrência aqui nas nossas edições. Chama-se Poria Atami, iraniano. Volta com Daydreamer, uma faixa longa de 17 minutos. Música líquida, com gravações de campo, muito envolvente. Alguns pianos, uma eletrónica sutil de veludo. Começamos com a última edição de Poria Atami, chama-se Daydreamer. Boa noite, bem-vindo. Yeah. Thank you. A lindíssima Daydreamer de Poriatami a abrir esta sessão do Em Transe, e seguimos rapidamente para uma nova edição da Deno Valley Records, selo berlinense. Chama-se Poppy Acride. Ela é performer e compositora londrina. Aprendeu piano e violino desde muito nova e a música desta artista assenta sobretudo em sonoridades acústicas. Seguimos com Poppy Acride e o tema-título da sua última edição chama-se Feathers. Thank you. altura de encerrarmos estes 30 minutos iniciais do Em Trance, e vamos fazê-lo com mais um disco novo de Logia. É o debut para Samuel Vanier, um suíço radicado em Singapura. Ele dá pelo nome das coisas da música de Mud. Explora sonoridades mais densas e dramáticas, como a que ouvimos Side Effect, um dos temas retirados de Dilogia, debut para Mud. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. a segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar com o trabalho de Christian Fenech, a recompor praticamente o trabalho do compositor Gustav Mahler. Um trabalho feito com muito respeito, nas palavras do guitarrista austríaco. Aqui temos a gravação de uma performance do ano de 2011 na Radio Kulturhaus de Viena, uma peça que teve direito a mais duas reprises, uma no Carnegie Hall de Nova York e outra ainda na cidade de Istambul. Agora seguimos com a outra metade do projeto Barn Owl, depois de John Porras já ter passado por cá em formato solo. Agora é a vez de Evan Caminiti. Thank you. a segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar com Christian Fenech, a remisturar Gustav Mahler, ainda uma das metades dos Barn Owl, Evan Caminiti, embora esta não seja exatamente uma estreia. O que é curioso aqui é como ambos os músicos afastam-se da sonoridade que marca, de certa forma, os Barn Owl, entrando cada um deles por caminhos muito mais eletrónicos. Depois, espaço para mais um tema do canadiano Chris Strickland. Continuamos a explorar Animal Expert. Aqui mais uma faixa deste álbum. Desta feita, ela cheia de silêncios e sons minimalistas. E terminamos a emissão de hoje de Em Transe com o projeto do norte-americano Clay Ruby, intitulado Burial Hex. Ruby é um produtor extremamente prolífico, já que desde o ano de 2008 construiu uma senhora discografia de mais de 80 edições. Um corpo de trabalho que o próprio denomina de Horror Electronics. É o fim então desta emissão de hoje de Em Transe. Voltamos na próxima semana a partir da 1 da manhã da terça-feira. Em Transe repete sempre aos domingos a partir das 8 da manhã. Podem também seguir-nos em streaming através de radarlisboa.fm ou então on demand através de radiotrans.blogspot.com. Podem ainda acompanhar o programa através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrance. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, então. Muito boa noite. to.